unidade de coordenada ótima, Proton 3297. 3297, aguardo, mantenha a unidade de saída. Está mantendo, aguardando. Controle Salvador, boa noite, 3283, faça bem que é um teste de perfil da Armoro. 3283, boa noite, contato radar, separa o nível de voo 360, vinha sair da Armoro. Fabiano, nível de voo 360, vinha sair da Armoro, mundo, 3283. Vou direto a Lefa, tô 3283. É isso, né? Nossa, tudo bem, meu colégio no Cristo, no Zé, vem aqui no 30 graus, ou não, né? Deve ter colégio no Cristo, no Zé, vou no 8, meia lá. Está tentando um pequeno desvio, se ele me mandou lá. 3972, autorizado de Rio, reporte a intercepção no localizador. Reiterado, 3972. And this is 2-2, clear to line up and maintain. Salvador, o azul 9072 da LS está brisando. Avião 9071, fechamento de aproximação ao Adão de Feliz. Aproximação ao Adão do Azul 9072. May we proceed direct Kevin, FPL 022. Houston, my coordination, FPL 022. Obrigado. Still more chance to get it? Houston, yes. 645 do Colo 32, time controle 1, 20, decimal 8. 30, 8, Guarante. 645, chama o 635, chama o 25, décima 1. 251, 645. Salvador, azul 2781, ponto de espera da 1 agora. Qual tem ponto de espera do 2781? 2781 vai manter o ponto de espera. O 2781 ali mantém pistão no zero? Ali mantém o 2781. O 2781 autorizado a decolagem em pista 10, vento 130 graus e 109. Botando o Lima, tá aqui, você para o 1510, eu passo para o Zé Ficou. Decola 42, controle Salvador 1208. Salvador 1208, 2781. Salvador, boa noite, azul 2781, tá passando no 1210 na água. Azul 2781, boa noite, contato radar, separa o nível de voo no 60, via saída a 1. Frente no 60, via restrito a 3000 então. Está cancelado a restrição de altitude da saída, azul 2781. Frente cancelado, salve pro 1 no 60. Estou no negativo, chamou torre e mandou 895. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Nenhum papaquilo, boa noite. Autorizado sinal da pista no 7, ponte colunela, um ajuste de altímetro, 0,9. 19, ponte do sinal da 17. Autorizações na pista no 7, o vento 130 graus, 99. Geral de 4 megabaixado, trabalho de Nova Patrícia. Autorizações, vento 130 graus, 99, Lima, Papaquim. Geral. Oi, Salvador, gol 1705, pode ser 104. Oeste 9, Oeste Sinop, caixa livre. Centro de Recife, eu não tenho visto, 288. 288-2781. Já vai estar aqui em uma vez, uma vez. 705, chame o Recife, 125, décima 1. Recife, 125, 1, 705, por favor. Somente. 390, oficial identificação, vindo acreditado, 46 Brasil, chegada para Magina, desce para o nível de voo 050. Visual, não sei se é. Eu já me recordo no 1-9-8-9-5. 1-9-8-9-5, azul 9-8-2-4. 3390, cancelada a restrição de etapa, você para 2010, ajuste 909, autorizado final do procedimento no meio de sexo e participabilidade. Sara, dona zero, pronto. Dona 099, muito bom, eu espero. É, chegou a 099. Papai Juliette, Alfa Whisky, boa noite, licenciamento Filme Time. Azul 92, 12, e Sérgio 10, 12, 19. 12, 19, obrigado, senhor. 199 decolagem, o vento no quarteiro grau do 119. Tira a decolagem, vamos já falar. Vigilante, ao serviço autorizado, o táxi pela Cepaparra, taxa para ingresso na pista